pra Belém. Lembro 15 vem, lembro 15 vem, lembro 15 vem. Vem, vem, vem, vem, se junta e vem. Se levantou, o povo decidiu e Igor venceu o primeiro turno com quase 360 mil votos. Uma votação histórica. Tá na hora de Belém mudar pra melhor. O Igor, o prefeito que vai fazer o postão da saúde, aumentar o número de vagas das creches e duplicar a quantidade dos ônibus. Te junta e vem. É hora da união, coragem e ação. Vamos todos juntos com Belém no coração. Igor, meu prefeito, é o seu também. Queres o melhor? Te junta e vem. Fala, Igor! Vencemos o primeiro turno. Foi a maior votação da história da nossa cidade. Mais de 100 mil votos na frente do segundo colocado. Porque Belém inteira se levantou. Nosso projeto é de união, inclusão, de olhar nossa cidade de forma muito mais ampla para dar soluções aos principais problemas que afetam a nossa população em todos os bairros. Para isso, eu preciso de você. Te junta e vem. O Igor é parceiro, ele apoia os projetos sociais, por isso que eu sou Igor 15. Eu acho que essa é uma parceria fundamental. O governador do estado, junto com o Igor, para o Pará seguir em frente. O meu voto vai ser pro Igor, o meu prefeito. Propostas do Igor para Belém mudar no ritmo do Pará. Igor vai levar as usinas da paz para muito mais bairros, beneficiando muito mais pessoas. E na saúde, posto vai virar postão da saúde, com equipamentos modernos, médicos e remédios garantidos e atendimento até às 10 da noite. Na educação, Igor vai ampliar as vagas das creches e implantar escolas de tempo integral nos bairros mais vulneráveis e melhorar a qualidade do ensino em toda a rede da prefeitura. E no transporte, Igor vai duplicar a quantidade de ônibus, ampliar as linhas e reduzir o tempo de espera nas paradas. Igor também vai renovar a frota, colocando ônibus com Wi-Fi, ar-condicionado e acessibilidade. Tudo isso mantendo o mesmo valor da passagem. Vem pro 15 vem, vem pro 15 vem, vem pro 15 vem, se junta e vem. Vamos juntos com o Igor. Ano que vem, a gente vai sediar a COP30, o maior evento de clima e meio ambiente do mundo. E para receber a COP30, Belém precisa de um prefeito como o Igor, que seja bom de gestão. O Igor é pai d'égua. Quando coordenou as usinas da paz, ele aumentou os cursos de inglês e de capacitação, já pensando na qualificação das pessoas para a COP. A Kátia Guimarães se capacitou para a COP na usina da paz do Guamá. Fiz o curso de organizador de ambiente, fiz empreendedorismo, marketing, para me qualificar, para ter uma oportunidade aí na COP30. Estou preparada. Se não fosse a usina, eu não teria feito nenhum desses cursos, né, que eu fiz, porque eu não tenho como pagar. COP30 vai ser uma oportunidade. Muitas pessoas, eu tenho certeza, que vão conseguir, né, emprego. Aí já vai ficar um legado, né? Igor Prefeito, 15. Com a COP30, mais de R$1 bilhão serão injetados em nossa economia e os benefícios serão inúmeros. Melhorias na infraestrutura e nos espaços públicos. Fortalecimento do comércio local, crescimento no setor de serviços, oportunidade para os grandes e pequenos empresários, aumentando postos de trabalho e até mesmo mais investimentos no sistema público de saúde. Tudo isso vai fazer parte do legado da COP30, ou seja, vai ficar aqui, em Belém, para a nossa gente. E o meu compromisso é garantir que a prefeitura faça a sua parte, contribuindo para que todos os benefícios possam chegar às pessoas, principalmente para aqueles que mais precisam. É 15! O postão da saúde vai ser muito bom, porque vai ter atendimento à noite e vai ajudar muita gente. A COP30 é uma grande oportunidade, vai trazer muitos turistas e gera muitos empregos. Ter mais ônibus com ar-condicionado e pagando a mesma passagem é tudo que a gente quer. O Igor tá de parabéns. Sem ele ser prefeito, ele já fez. Imagine quando ele for prefeito. Fala, Igor! Belém precisa de um prefeito que defenda o meio ambiente e saiba valorizar a vinda da COP30 para a nossa cidade. Em nossa gestão, vamos aproveitar ao máximo o legado da COP30 em benefício da nossa gente. Não apenas no centro, mas principalmente na periferia da cidade, para levar melhorias para todos os bairros e fazer uma cidade melhor para se viver. Vem, vem, vem pro 15 vem. É cada vez maior o apoio ao Igor no segundo turno. Os partidos PT, PSOL e PCdoB já anunciaram adesão à candidatura do Igor. Quem também declarou apoio ao Igor foi o candidato delegado Iguchi. Vem pro 15 vem, vem pro 15 vem, vem pro 15 vem, vem pro 15 vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Se junta e vem. Vem, vem, se junta e vem. Progressista, MDB, SD, Progressista, União Brasil, SDB, Cidadania, PRD, SB, PDT.

7 e 10. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. E são emissoras do sistema Clube Sat. Em 5 segundos, Clube da Manhã. Atenção Belém, atenção Pará, atenção Brasil, atenção mundo. A partir de agora, o melhor jornalismo do rádio. O Pará, o Brasil e o mundo, interligados pela informação. Clube. No ar, Clube da Manhã, a informação total. E para comandar o Clube da Manhã, J.R. Avelar. O melhor da vida é sempre aquele que estamos vivendo, pois não há, no presente, a possibilidade de consertarmos os erros do passado e a oportunidade de preparar um futuro melhor. Bom dia, às 7 horas e 11 minutos. Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas da capital do interior. Após essa grande festa de religiosidade do povo paraense, estamos aqui para comandar o programa Clube da Manhã, hoje excepcionalmente substituindo o companheiro Nonato Cavalcante. Já conosco a nossa equipe formada, a Nina Carla aqui no 3084-0137, meu caro Igor José lá no comandando a Naves 106.9. Suba só! Departamento de Jornalismo, a coordenação do Gleidson Souza. Pois é. O Gilmar Prete, o Maurício Bessa, a Fernanda Costa e o Felipe. Exatamente. E o Felipe, tá certo? Ah, lá na portaria, 100% segurança total, companheiro Barreirinha. É verdade. A apresentação, a direção de jornalismo é do Nonato Cavalcante, a direção geral do Dr. Camilo Centeno. E a apresentação, o seu Igor José, é nossa nessa segunda-feira. J.R. Avelar. Pós-Ciro. Às 7 horas e 12 minutos, 7:12. Hoje, ponto facultativo no estado. Eu sei. Mas a bruxa andou solta no trânsito nesses três dias. Ai, ai, nós tivemos muita gente em Belém e houveram mais muito acidentes fatais. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Eu tenho balanço também da questão dos homicídios, mortes violentas, letais, intencionais no estado, e eu tenho uma boa notícia com relação a isso. Mas para falar deste ponto facultativo, de como a cidade acordou, se é que muita gente acordou ainda, já acordou, nós já estamos aqui, eu, Igor, Nina, todo mundo, mas tem muita gente que está aproveitando para dormir. Está o meu colega Metran Sena, que ontem esteve conosco na transmissão ancorada por Nonato Cavalcante, Vamir Rodrigues, Fernanda Costa, do Círio de Nazaré. Bom dia, meu caro Metran Sena. Bom dia para você, J.R. Avelar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube do Pará. A cara desta segunda-feira, Nonato, é uma cara de feriado, a bem da verdade. Apesar de estarmos aí com ponto facultativo e muitos trabalhadores dentro dos transportes coletivos neste momento, a gente também observa que quem está dentro do seu carro ou pilotando uma motocicleta segue ao compromisso, independente do ponto facultativo, as empresas obviamente que estão funcionando, em especial no comércio, no centro comercial de Belém, e consequentemente a movimentação, ela acaba ocorrendo em alguns pontos da cidade em relação ao trânsito, mas é um trânsito bem atípico para uma segunda-feira, um trânsito bem mais tranquilo. E a gente observa alguns poucos trechos com uma movimentação já um pouco mais intensa, a exemplo da CZD no Correia, a partir da Avenida Gentil Bittencourt, no centro de Belém, ali na altura do Parque Cemitério da Soledade, até um pouco mais adiante, na Rua dos Pariquis, com velocidade média de 12 km por hora. Mas é um trânsito que está oscilando desde cedo, a gente está observando, e logo, logo flui com maior tranquilidade e já não merecerá mais o destaque de trânsito lento. mas em tempo real a gente observa em outro ponto da cidade, na Avenida Gentil Bittencourt, também a breve intensidade de veículo com média de velocidade de 9 km por hora a partir da travessa Nina Ribeiro até a travessa Teófilo Conduru. Também a gente já passando para um outro trecho, já na região metropolitana de Belém, chama a atenção a movimentação na Mário Covas. Mário Covas ali com a Três Corações, com velocidade um pouco mais reduzida, principalmente porque naquele trecho há obras, são trechos com obras, normalmente que o trânsito fica um pouco mais tranquilo, ou melhor, mais intenso, mais pesado, e ali não é diferente, média de velocidade de apenas 8 km por hora para quem se dirige rumo ao cruzamento na Mário Covas com a Três Corações. Mas em um contexto geral, JR Avelar, a gente tem um trânsito bem tranquilo, reafirmo. Na BR-316, a intensidade ela é um pouco maior a partir do trecho da Prefeitura Municipal de Marituba. É muito comum que ali o trânsito fique um pouco mais intenso. Entretanto, não tem ar de congestionamento, é um ar somente de intensidade e que segue assim até o perímetro da Avenida Independência. No mais, a gente continua circulando nas ruas de Belém. A Avenida Almirante Barroso tem fluxo tranquilo no sentido do bairro de São Brás nesse momento. Está com você, JR Avelar. Muito obrigado, companheiro Metrancena, acompanhando o movimento nesta segunda-feira, após Ciro, como eu disse, ponto facultativo do Estado. E às 7h16, para você que nos acompanha, tanto na capital como no interior, principalmente você aí do interiorzão, você que está aí nas margens dos furos, rios e garapé, seco, né? Seco. Tem muita gente aí que eu recebi na semana passada uma informação lá daquela área do Ganhoão, viu, meu caro delegado Walter Rezende? É, o povo pedindo água, água, porque não adianta, cava um poço aqui, ali a água salubra, água salgada, e a população lá está realmente vivendo um drama. Eu fiz uma solicitação ao prefeito da cidade, reeleito inclusive, senhor pastor Zequinha, para que possa socorrer essa comunidade. É responsabilidade da prefeitura lá também, tá certo? Lá tem gente que vota exatamente em Chaves, se pertence ao município de Chaves, na Ilha do Marajó. Então eu quero mais uma vez fazer essa solicitação. Os moradores de lá me ligaram agoniado. Não tem, Jota, a gente cava o poço, não dá água boa. Complicado, tem essas regiões aí do Marajó que essas regiões são complicadas realmente com relação a isso. Eu me lembro quando nós morávamos na Fazenda Santana, lá no município de Cachoeira do Arari, meu pai tomava conta da Porteira Santana, e lá não tinha jeito de água, era só água salgada. Nós tínhamos que buscar água numa localidade chamada Caridade, onde se descobriu lá um filão de água doce, que era onde dava, a gente ia buscar no lombo do cavalo, do boi lá, buscar água. É complicado, eu vivi essa situação. Eu não sou retirante do Nordeste, não. Retirante do Marajó, isso aí acontece muito em regiões lá que não dá água boa de jeito nenhum. É preciso que haja um estudo por parte do governo federal para identificar onde passa a água potável, aquela água que você possa beber, que possa utilizar. Essa região do Marajó é complicadíssima. Às 7h18, vamos à nossa previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo com meu colega Maurício Bessa, que ontem também esteve conosco na transmissão do Círio de Nazaré, tá certo? E nos fala agora de tempo e temperatura para esta segunda-feira. Bom dia, Maurício. Muito bom dia, JR Avelar. Bom dia, ouvinte ligado no Clube da Manhã. O negócio não tá fácil. Então vamos, eu olhei o mapa aqui, rapaz, meu irmão, pelo amor de Deus, como dizia o saudoso Luiz Eduardo Anais. Vai virar em algumas irmão, áreas, pelo hoje, amor de Deus. Vamos falar para os amigos que estão no município de Vitória do Xingu e a região sudoeste do estado. Por lá, haverá sol e muitas nuvens à tarde e à noite, o céu fica nebuloso, mas não vai ter chuva, viu, Avelar? Não chove, mínima de 25, máxima de 35. Meu caro Estélio, aí no município de Breu Branco, te atenta aí, a região sudeste do estado. Sol também com muitas nuvens, Avelar, à noite, tempo aberto, mas não chove também, mínima de 26, máxima de 35. Para os amigos que se encontram no município de Alenquer, é a região oeste do estado. Também sol com muitas nuvens e tem possibilidade daquele chuvisco à noite, Avelar. Mínima de 26, máxima de 34. Ouvintes Clube no município do Acará, é a região nordeste do estado. Sol pela manhã e possibilidade de chuva à tarde. Mínima de 24, máxima de 34. À noite, uma chuva um pouco mais leve, se for o caso, Avelar. Agora fale para os amigos que se encontram no município de Portel e a Ilha do Marajó. Sol com aumento de nuvens ao longo do dia, Avelar, e à noite aí possibilidade de chuva, mínima de 25, máxima de 35. Aleluia! E agora para a nossa região metropolitana, como será o tempo nesta segunda-feira, hoje, ponto facultativo? Parecido com ontem, Avelar, sol aí pela manhã com muitas nuvens e possibilidade de chuva à tarde, diferente de ontem. E à noite aí o tempo fica aberto, mínima de 24, máxima de 36. Máxima de 36. O calor aumenta, mas aumenta. Tem a possibilidade de chuva à tarde. Exatamente. Agora, e neste momento, como anda o tempo e temperatura aqui pelo lado do Palácio das Comunicações? Neste momento, o sol já prevalece aqui no céu da capital paraense, JR Avelar, e o termômetro campeão da clube marca agora 26 graus. 26 graus. Muito bem. A probabilidade de pancada de chuvas em Belém é de quanto? Eu olhei aqui 56, Avelar. É, realmente... Para quem... Deve aumentar daqui para mais tarde também. É, e quem teve ontem 5%, você ter 56%, viu? Exatamente. Tempo fechando. Olha, eu estava na trasladação e, rapaz, quando eu vi o tempo, veio assim um vento, eu estava na Presidente Vargas, estava subindo a Presidente Vargas com destino a Nazaré, quando deu uma ventania, mas um vento assim, uma brisa muito gostosa. E eu não olhei para cima devido àqueles túneis de mangueira, não deu para olhar. Rapaz, quando eu cheguei no Manoel Pepito, que eu olhei, o negócio estava feio. E aí a informação de que estava chovendo exatamente ali no Colégio Gentil. Choveu naquela área ali, mas na Presidente Vargas foi só um chuvisco. Deu para molhar, claro. Chuvas isoladas também. E aí, quando foi ontem, na transmissão do Ciro, foi a mesma coisa. Nuvens esparsas no céu e algumas gotas caíram. O São Pedro liberou algumas gotas lá, que inclusive pingou no Felipe, que ele disse, olha, tá orvalhando por aqui, né? Mas no mais, foi um dia muito quente ontem, né? Exatamente. E hoje a promessa é de ser bastante quente também, mas com possibilidade de chuva à tarde. É aquilo, né, Avelar? Dá com uma mão, tira com a outra. É verdade. Ah, você já me deu quanto será o tempo e temperatura hoje aqui? 26, neste momento, Avelar, é o termômetro campeão da cor. 26 graus. Em elevação. A sensação, você quer também? 29. E aquela tal de umidade relativa do Aura? Aí eu não peguei aqui os dados, mas não. Já te atualizo aqui, Avelar. Tá, exatamente. Mas o que eu posso te dizer é que, pelo menos para hoje, né, tem esse alívio. A gente lembra muito aqui, a gente conversa muito com o Nonato, que às vezes para ter uma chuva a gente tem que sofrer um pouquinho com calor. Não gostaria que fosse dessa maneira. É verdade. Mas normalmente tem sido assim. Olha, a umidade nesse momento 85%. Tá, e o vento, como o Donato também gosta de comentar, 18 quilômetros. E aumentou a temperatura, agora é 27, viu? 27, é. E sensação de 30. 30, vai aumentando. E subido. Muito obrigado, companheiro Maurício Bessa, que volta daqui a pouquinho com mais informações aqui no seu Clube da Manhã. Às 7 horas e 23 minutos, vamos continuar... tendo informações das ruas de Belém com o nosso colega Antônio Catete. Até porque, Catete, o final de semana, e você é ligado a esta área, você tomou conhecimento, certamente, do grande número de acidentes, inclusive fatais. E agora há pouco eu vi aqui nas minhas informações aqui, que me parece também no Augusto Montenegro, teve outra situação ali próximo ao Tenoné. Foi a tônica deste final de semana. Bom dia, Catete! Bom dia, Jatão Revelar. Bom dia aos ouvintes do programa Clube da Manhã e da Rádio Clube. É verdade, Jatão Revelar. A gente observou, fez aqui uma análise de que realmente o trânsito de Belém está muito complicado. Muito complicado. O Corpo de Bombeiros recebe diariamente cerca de 10 a 15 chamados só pela manhã e tarde, de acidentes automobilísticos, acidentes motociclísticos e ciclísticos. Realmente a gente observa e faz uma avaliação, já militando, né, nesse segmento já há mais de 20 anos, que o que falta para a gente é educação no trânsito. E a gente torce, espera, e a gente tem certeza de que isso vai acontecer lá na frente, de que as escolas, as nossas crianças, elas precisam receber dentro das salas de aulas orientações do trânsito, educação no trânsito, como acontece nos países da Europa, nos países americanos, nos Estados Unidos. Isso acontece. As crianças são formadas na sala de aula. E a gente entende de que só dessa maneira, JR Avelar, a nossa sociedade futura vai mudar. Porque o que está precisando é educação dentro e fora dos automóveis. Agora, por exemplo, JR Avelar, nesse momento, um acidente na Mário Covas, um acidente com óbito, com vítima fatal, nesse momento. Exatamente, caiu a ligação do nosso querido Catete. É exatamente isso, vamos tentar refazer, vamos tentar voltar o contato com o Catete, porque é importante, principalmente você que vem trafegando pela avenida, pela Mário Covas, pela Augusto Montenegro e tal, porque normalmente um acidente desse consegue atrair exatamente a situação. Vamos voltar com o Catete exatamente sobre essa situação aí, para prosseguir com a informação, a operadora deixar ele falar. Continua, meu caro Catete. Pois não, já tem a ver lá. Nesse momento, um acidente com vítima fatal na Mário Covas, esquina com a Independência, em frente a um grande supermercado que fica ali na esquina, um carro, um veículo automotor, ele está literalmente embaixo de uma carreta e houve óbito. O corpo de bombeiros foi acionado, o grupamento de bombeiros da Cidade Nova chegou no local como resgate, e constatou que a vítima já não constava mais, já não mostrava mais sinais vitais, já não mostrava mais temperatura em condições, e a própria guarnição da viatura resgate constatou o óbito. Uma viatura da Polícia Militar chegou no local, logo no primeiro instante, chegaram lá, e tomaram conta da situação, a VTR 08 da PM, e logo em seguida chega outra viatura da Polícia Militar, a viatura 2423, que de imediato, logo após o corpo de bombeiros fazer a retirada do corpo, o bombeiro retirou o corpo, guarnições integrantes da viatura ABSR retiraram o corpo, e logo em seguida a viatura da Polícia Militar 2423, autuou, prendeu o motorista da carreta e, nesse momento, está deslocando o motorista para a delegacia. Portanto, JR Avelar, essa ocorrência de agora, lamentavelmente, nós não gostaríamos, nós somos jornalistas, você sabe muito bem disso, você milita nessa área também há muitos anos, é um repórter extremamente bem informado e sabe que a gente não gosta de dar esse tipo de notícia. Mas essa ocorrência, ela ilustra a pergunta que você me fez. Então a gente aproveita para dizer aos nossos ouvintes que estão nos seus carros, retornando aos seus municípios, ou quem está voltando do seu município. Caiu novamente a ligação com o Catete. É complicada essas operadoras de telefone. É preciso que haja alguém da Anatel, do governo federal aí, para conseguir chamar na chincha, como dizia lá na minha terra, esses caras aí. É complicadíssimo o sistema de telefonia. Se lá para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais funciona, aqui não funciona, tá certo? Aqui não funciona porque a gente não tem. Voltou o Catete. Continue o raciocínio, Catete. Pois é, Renato. Então, a gente gostaria de informar os nossos ouvintes que estão retornando para os seus municípios após o Círio de Nazaré, ou aqueles que estão voltando do município, dos seus municípios para a capital, não tomar, evitar esse trajeto entre a Independência e a Mário Covas, porque nesse momento o local está muito complicado lá nessa região. Então, a gente aproveita para orientar, para mudar o trecho de entrada ou saída da capital por pela Mário Covas com Independência. E no mais, ontem, meu caro Catete, nós tivemos também, como você falou nesse balanço aí, nós tivemos muitos acidentes e muito trabalho para nossas unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, que, embora aparelhadas, são um suporte importantíssimo para as viaturas do SAMU, né? Exatamente. JR Avelar, A preocupação do sistema de segurança pública do Estado, ela é tão vital, ela é tão prioridade, que há dois meses atrás, um pouco mais ou um pouco menos, assim por dizer, o Corpo de Bombeiros inaugurou um quartel exclusivo e personalizado para as viaturas de resgate. E detalhe, o sistema de segurança pública inaugura esse quartel, esse grupamento, às margens da BR-316. Ou seja, cria um quartel num lugar, geograficamente falando, o JR Avelar, estratégico. Por quê? Porque, comprovadamente, ali é o local, BR-316 e vias de escape, estrategicamente, onde acontecem os maiores números de acidentes automobilísticos. Então, para você entender de que há uma preocupação do governo do Estado com esse tipo de... Porque o governo do Estado, através da Secretaria de Segurança Pública, ele hoje, diferente de antigamente, JR Avelar, antigamente a Secretaria de Segurança Pública trabalhava pelo eu acho, o eu quero. Hoje não. Hoje o sistema de segurança pública trabalha por balanço. É lógico, justiça seja feita. Não existia naquela época a tecnologia a favor da Secretaria de Segurança Pública. Hoje, com um sistema tecnológico mais apurado, então eles trabalham com balanço. E aí, a partir de um mapa onde o maior número de ocorrências é detectado. Está complicado. Está complicada realmente a situação. Para a transmissão aí do nosso querido Catete, está complicadíssimo realmente. Três quedas violentas aí. Aparece time quando cai da Série B para a Série C, da Série A para a Série B, quedas constantes. Às 7h31, vamos então agora às manchetes do programa Clube da Manhã, enquanto eu tento aqui me organizar. Muito bem. Primeira página do Jornal Diário do Pará. Assim foi o Círio 2024. É fé? Não se explica. Mais um ano que a edição do Círio foi realizada sem problemas. Apenas fé e emoção por 5 horas de procissão, seguido por mais de 2 milhões de pessoas. Aí nós temos. Círio chega ao fim após 5 horas de fé e devoção. Madrugada de resiliência e ansiedade. Descida da imagem original é um momento esperado. Não tem palavra para explicar o que está na corda. E mais, Lula e Helder acompanharam a procissão no meio do povo. Com o coração cheio de gratidão. Homenagens com músicas, rosas e emoção na chegada da Praça Santuário. Vamos destacar também a trasladação e a Romaria Fluvial e a Moto Romaria. No âmbito nacional, morre o publicitário Winston Oliveto. O cara era bom pra caramba de publicidade, não é verdade? E mais, nova variante do vírus SARS-CoV-2. Que causa a Covid-19 identificada em 13 estados do Brasil. Lá vem a história da tal da Covid. Presidente do Senado defende decisões colegiadas do Suprema. Na verdade, do Supremo. E que mais eu tenho? Conta de luz dos brasileiros sobe de novo em outubro. Toma-te. Quinto voo de repatriação de brasileiros deixa o Líbano com 220 passageiros a bordo. Missão de paz da ONU volta a ser atingida por disparo no Líbano. O pau tá cantando a cara de noca. Trump, o Donald, meu amiguinho, promete fazer a maior deportação de imigrantes da história. Tudo isso e muito mais no seu Clube da Manhã. Às 7h34, eu quero começar a nossa interação com você, amigo ouvinte, como eu disse, às 7 horas e 34. Começando, para não ser redundante, do começo. Nós vamos falar de Moto Romaria primeiro. Para você que, eu não tive tempo de acompanhar, e acompanhei só aos poucos. Então vamos lá. Eu vou fazer um balanço para você. Até você que acompanhou e muitas vezes não viu tudo de onde você estava. Eu quero dizer aos senhores e senhoras ouvintes que Nossa Senhora de Nazaré foi conduzida na Romaria Fluvial na manhã de sábado, com mais de 9 horas de Ananindeua para o Trapiche de Icoraci. E eu acompanhei, 4 horas da manhã eu estava lá. A 4ª Romaria Oficial conduziu a imagem peregrina no navio hidroceanográfico Guarnier Sampaio, da Marinha do Brasil, por 10 milhas marítimas. Aí, o que é esse negócio de 10 milhas marítimas? Eu fui perguntar para um prático quanto isso representa em quilômetros. E ele fez os cálculos, bateu o tambor dele lá e me disse o seguinte: 18,5 km. Representa 10 milhas marítimas. Quando você ouve isso aí, olha, o navio está a 10 milhas, 100 milhas. É fácil fazer a conta de se chegar em termos de quilômetros. Então, às 11h30, a embarcação chegou à escadinha da Estação das Docas. É um percurso de mais de 2 horas de duração. A Romaria envolveu mais de 50 mil pessoas, 400 embarcações, que prestaram diversas homenagens à Rainha da Amazônia. A imagem peregrina foi conduzida na proa da embarcação. Ao todo, foram 210 embarcações credenciadas junto à Marinha. Agora é importante eu destacar que essas embarcações, elas são credenciadas. Porque tem que ter responsabilidade. Eu sei que muitas das vezes você quer acompanhar e tudo mais e tal. Mas a tua embarcação, tua rabeta, teu casquinho lá, não oferece a segurança necessária que a Marinha requer para esses casos. Então, por isso que há anos já acontece esse credenciamento. A imagem, e como eu disse, este ano, autoridades acompanharam a procissão fluvial no navio Garnier Sampaio, e eu destaco o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve junto com a sua esposa, e além deles, o ministro das cidades, Jader Filho, o senador Jader Barbalho, o governador do Pará, Helder Barbalho, a deputada federal Ilcione Barbalho, acompanharam a Romaria na embarcação da Marinha, dentre outras autoridades e convidados. Na chegada ainda na embarcação, o presidente foi convidado a retirar a imagem da redoma e entregar ao arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Logo após, na escadinha, a imagem peregrina foi entregue ao prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, para as tradicionais homenagens. Em seguida, ela foi apresentada e abençoada ao povo que aguardava desde cedo pelas avenidas Boulevard Castilho França e Presidente Vargas. Às 12 horas, foi dado início à 5ª procissão oficial do Círio de Nazaré, a Moto Romaria, e a procissão seguiu do início da Presidente Vargas até o Colégio Getúlio Bittencourt, na Avenida Magalhães Barata. Ao longo de 2,5 km, motoqueiros saudaram a Virgem de Nazaré ao som de escapamentos das motocicletas. Eu só sou contrário a isso. Me perdoem, senhores motoqueiros. Eu vou pensar numa maneira melhor de homenagear Nossa Senhora nas motos, que não sejam esses escapamentos abertos. Não são todos, mas eu vi muitas irregularidades. Irregularidades é punida, tem punição. Você ouve aquele barulhado, aquela coisa, aquilo produz um gás chamado dióxido de carbono, que é prejudicial à saúde, meus amigos. Já pensou você ter que respirar aquilo lá? É complicado. Eu acho que a diretoria da festa teria que ver, estudar, me chama para um estudo, vamos lá discutir. Eu e tantos outros, se não quiser eu, que sou linguarudo, encontra outro. Vamos discutir uma maneira de como as motos vão homenagear a Nossa Senhora. Que não seja aquele escapamento. Não é verdade? E depois, integrantes do Arraial do Pavulate prestaram homenagem à Nossa Senhora em um cortejo até a Boulevard Castilho França. Por que eu falei isso agora há pouco? Porque eu quero melhorar, amigo. Cada vez melhor. Não é verdade? Este ano, nós tivemos muitas homenagens na Moto Romaria, que já está na época da gente fazer a Romaria dos ciclistas também. Porque na procissão rodofluvial, meu amigo, o número de ciclistas é fantástico. Quando foi à noite, aí eu descansei um pouquinho, algumas horas, 2 ou 3 horas, viu, minha cara Judite Lobato? Na noite de sábado, ela foi iluminada pela fé e emoção de 1,5 milhão de devotos que participaram da trasladação 2024, que é, senhoras e senhores ouvintes, a segunda maior procissão do Círio de Nazaré. Partindo do Colégio Gentil Bittencourt, após a tradicional missa que antecede a Romaria, começou, foi ali que choveu, nessa hora. Tanto que a imagem teve que ser protegida por um tipo de guarda-sol especial, guarda-chuva especial. E aí teve um atrasozinho ali. Percorrendo mais de 3,7 km, aí você diz o seguinte: sim, tu estava falando no sábado que o percurso da trasladação é de 3,7 km. Quando foi ontem, eu estava dizendo no Círio que a procissão é de 3,6. Não é o mesmo espaço? Nananina, não. Na primeira trasladação, o Círio sai do Colégio Gentil 100 metros a mais. Entendeu? Entendeu? E já no Círio, ele chega na igreja de Nazaré, que fica a 100 metros do Colégio Gentil. Entendeu por que é diferente? Eu me lembro que eu recebi uma crítica no WhatsApp. O cara dizia: tu tá ficando doido? Aumentou o percurso do diminuiu o percurso do Círio? Não, negativo. E eu provei que 2 e 2, a soma geral é 4. Não é verdade? E não, 12 e 12 é 3. 3.700 metros da Igreja da Trindade até a trasladação, até a o colégio, até saindo da igreja até a Igreja da Trindade, lá a Catedral da Sé, estou confundindo com a Igreja da Trindade. E essa trasladação foi acompanhada por um mar de gente que transformou, senhoras e senhores ouvintes, as ruas de Belém em um espetáculo de luz à medida que a noite ia afindando. 11 horas eu estava lá. A procissão seguiu o trajeto inverso do Círio, passando pela Avenida Nazaré, com a imagem peregrina chegando a Presidente Vargas às 20 horas e 20 minutos, além da Boulevard Castilho França, em direção à Sé. Em meio às luzes de velas e emoções, nas orações fervorosas, a Berlinda com a imagem avançou lentamente, adornada com flores desenhadas por Vando Nascimento, a única alegoria acompanhando o cortejo. Às 23 horas e 5 minutos, após cerca de 5 horas de caminhada, os romeiros chegaram à catedral, onde se reuniram para a tradicional bênção final. Entre os milhares de fiéis, histórias de superação e de fé se destacavam. Que centenas de milhares de pessoas. Eu acompanhei esse sentimento. Agora, para que tudo fique pai degão para o próximo ano, eu quero fazer uma sugestão ao futuro mandatário de Belém, que será eleito daqui a 2 semanas. Olhem com cuidado para nossas calçadas nesse período, no período do Círio. Vamos dotar a Avenida Nazaré, a Presidente Vargas e a Boulevard Castilho França de um tipo de via da fé. Eu vi cada senhorinha dando narigada naquelas... outras caíram. Eu vi um senhorzinho que teve uma queda desastrosa. Deu uma topada pelas calçadas irregulares. Eu volto a falar isso, meus amigos, com propriedade, porque eu acompanhei. Não tem esse negócio de me disseram, não. Eu andei no percurso da trasladação, desde a igreja. Olha só como eu paguei essa promessa. Vindo da Trindade, da Igreja da Sé, até Nazaré e voltando na trasladação. Isso no sábado. No domingo, eu fiz ao inverso. Eu vim de Nazaré andando até a Sé e voltei com a Santa. Então, eu estou a cavalheiro para falar. Outra coisa foi a iluminação no sábado. Eu encontrei 10 lâmpadas queimadas na Avenida Presidente Vargas, Avenida Nazaré. Ninguém tomou a liberdade de mandar trocar lâmpadas. Ficou escuro. Nós poderíamos ter... Nós estamos mostrando essa procissão, meus amigos, para o mundo inteiro. Não cuidaram. Galhos de mangueiras. E quando tinha a iluminação, os galhos das mangueiras estavam ofuscando. Porque não houve um tipo de uma mini poda lá nessas mangueiras. Outra questão, como eu falei, é das calçadas. Nós tivemos agora 30 e tantos vereadores eleitos aí. Faça uma emenda, senhores deputados federais, senhores deputados estaduais, emendas parlamentares, olha, vamos deslocar uma ponta aqui para ajeitar a calçada. E não adianta o dono do hotel, o dono do prédio lá, o dono de... Ah, não vai fazer, vai mexer sim, vamos fazer padronizado. Fazer uma calçada para se caminhar. Até para a questão dos deficientes também. Viu onde eu quero chegar? E você pode dizer, mas JR, tu está querendo muito. Não, amigo, não estou querendo nada. Nós faremos nessa da fé. Os caminhos da fé seria o nome das calçadas. Já estou dando aqui. Depois você pode colocar e dizer que foi vocês que disseram, sem nenhum problema. Eu não vou reivindicar direito autoral. Os caminhos da fé seria a recuperação de todas as calçadas desde Nazaré, passando pela Presidente Vargas, chegando até na Igreja da Trindade, ali pegando a Castilho França. Esse foi um fato que me chamou a atenção. A iluminação e a depressão. Eu defendi até um reasfaltamento. Rapaz, reasfaltaram rua aqui que não precisava. Por que não reasfaltaram? Encontrei crateras, buracos. Principalmente ali na Castilho França. Ali naquela área do Ver-o-Peso. Está na hora da gente fazer um negócio bonito. Aí você pode dizer, mas tem que ter... Sim, sacrifício sim. Mas não que venha custar a saúde e a vida de uma pessoa. Às 7 horas e 48 minutos. Agora eu vou falar do Ciro. De ontem. 4 horas da manhã eu estava caminhando com destino a Sé. Fazendo exatamente este percurso. E o que eu vi... Eu nunca tinha visto. Por quê? Porque eu nunca tinha caminhado no sentido inverso, 4 horas da manhã. Eu encontrei centenas de promesseiros de joelhos vindo. E uma delas eu perguntei, que hora você saiu de lá? 2 horas da manhã. Ela começou a caminhada, isso era umas 4h15, 4h30. E ela estava no início da Presidente Vargas. É um espetáculo... E eu conversava com o fotógrafo Márcio Santos. Ele tem uma foto que ele fez na época da pandemia, que mostra uma devota sozinha na Avenida Nazaré. Na foto que ele fez, ele disse que aquela foto era uma hora da manhã. Não tinha ninguém. E agora ele reencontrou ela novamente. Mas vamos falar em termos de Ciro. A cidade de Belém foi tomada por uma onda de fé e devoção durante o Ciro de Nazaré, que este ano, e o Nonato Cavalcante falava isso ontem com o Valmir e a Fernanda, ultrapassaria os 2 milhões, realmente. Nonato, me dá o número da Mega Sena, que eu sei que tu tens. 2.300.000 pessoas. Esse é o prognóstico, o levantamento dos órgãos de segurança, de ESA e tudo mais. A procissão, considerada a maior festa religiosa do Brasil, começou logo após a missa da Catedral de Belém. Eu acredito que eu tenho certeza. Olha que a única que falta eu conhecer é aquela de Meca, aquela procissão de Meca. Eu ainda vou lá. Mas eu já estive em Aparecida, acompanhando. Eu já estive em Fátima, em Portugal. E agora estou indo para Santiago de Compostela. E depois eu vou a Meca. Deus quiser, Deus vai me dar resiliência suficiente para ir a Meca, que eu quero também ver de perto a procissão de Meca. Mas a nossa aqui, a cada ano, aumenta. E é considerada a maior festa religiosa do Brasil. Ela começou na Catedral da Sé por volta de 7h30, marcando o início de um dia de celebrações e homenagem à Virgem de Nazaré. E encerrou 5 horas após, em que pese aqueles percursos que você conhece. Ao longo de dos quilômetros, ela se estendeu pela Presidente Vargas até a Avenida Nazaré. Os fiéis se reuniram para demonstrar sua devoção vinda de todos os cantos do Brasil e do mundo. Cada passo da procissão foi acompanhada por demonstrações emocionantes de fé, com muitos devotos carregando velas, imagens, casinha na cabeça. Entre as homenagens realizadas, eu quero destacar a tradicional queima de fogos promovida por um banco no início da Presidente Vargas, que iluminou o céu em um espetáculo de cores em homenagem à Mãe de Deus. Um outro banco localizado ali passando o Teatro da Paz, já é tradicional lá, há 25 anos e realizam o Ciro. E esse momento encantou todos. A presença de autoridades deu um brilho maior à festividade. Se bem que o foco exatamente é Nossa Senhora de Nazaré. Mas atraiu muita gente. Eu acompanhei lá na Solar da Arbeira o café da manhã do presidente Lula com o governador Heldo, ministro Jader Filho, senador Jader, que participaram, como tantos milhares e milhões que vieram de vários estados do Brasil. Essa caminhada, ela veio lentamente. Outro momento ímpar que eu acompanhei, e eu quero fazer um relato porque eu estava lá, foi o atrelamento da Berlinda à corda. Esse é um momento sinceramente fantástico. A cada ano esses caras batem recorde. Eu quero, você que é guarda de Nazaré e participa do atrelamento, participou, que está me ouvindo neste momento, eu quero te parabenizar, meu irmão. Em seu nome, todos. É um momento, ele se sente, é um momento assim, glorioso para eles. E em menos de 10 segundos, 10 ou 11 segundos, a Berlinda foi atrelada. Porque se não atrela naquele momento, com o mar de gente que está, fica mais difícil. Já teve ano que nós passamos lá 10, 15 minutos para atrelar a Berlinda. Teve um Ciro aí que nós passamos quase meia hora lá. Porque aquele vai e volta, vem, vai e volta. É aquilo que vai e faz. Tá. Aí sim, beleza pura. E eles comemoraram como fosse um gol do final de campeonato da Copa do Mundo. Ou então um gol do final do campeonato lá da Florentina. Mesma coisa, é a mesma emoção. Eu estava bem perto dos guardas, inclusive eu ouvi um aqui no microfone da clube. O cara estava chorando, meu amigo. Porque aquilo eles treinam, aquilo é feito um treinamento. e foi um sucesso o atrelamento da Berlinda à corda. E a partir daí, nós tivemos os momentos e os pontos críticos, como a gente diz nessa procissão. O Nonato ontem com o Valmir e a Fernanda destacaram muito bem, que é subida, meu amigo. Tu sabe que subida o negócio é feio. A subida da Presidente Vargas. Ali é preciso um esforço sub-humano. Porque se fosse só uma corda, tá beleza, não tem problema nenhum. Mas não é, amigo. São milhares de pessoas segurando aquela corda. Num vai e vem, que mais parece um balé, quem olha de cima. E eu tive a oportunidade de olhar, depois, quando eu cheguei em casa, imagens de cima. É algo fantástico. Então, aliás, que desde a madrugada, ali, teve muita gente que ficou da trasladação para o Círio. Eu encontrei gente dormindo, acordando às 4 horas da manhã, nas calçadas. Era ainda madrugada, com o céu estrelado, que os devotos de Nossa Senhora de Nazaré se encaminharam pelas estreitas ruas do bairro da Cidade Velha, rumo à Catedral Metropolitana de Belém, de onde saiu a grande procissão no 232º Círio. Eu disse certo, minha cara professora Irene Paraense, minha professora de matemática, quando eu estudei na Escola Delgado Leão e José Rodrigues Viana, em Cachoeira do Arari. Lembra disso, Guilhermão? Meus amigos aí, meus conterrâneos de Cachoeira. 232º. O cara tem que ser, tem que ter estudo para. O cara apresenta o número, transforma isso em decimal. Tu é doido. 232º Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Desde o dia anterior, já tinha pessoas aguardando o lugar para acompanhar a missa campal na Praça Frei Caetano Brandão. Antigo Largo da Sé, que agora é Frei Caetano Brandão. Eu quero destacar a aposentada Sônia Moraes, mananindeuense, que foi resiliente à dona Sônia, diagnosticada com 2 tipos de câncer, quando tinha apenas 22 anos, um no útero e o outro no ovário. Ela passou por cirurgias e, movida pela sua fé em Nossa Senhora, conseguiu curar a doença. Ela garantiu um lugar para assistir à Santa Missa logo na grade de proteção. Também carregando uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e a própria foto no tamanho 3x4, o professor Nazareno Martins, de 57 anos, veio do município de Cametá agradecer por uma promessa feita e alcançada. Sandra Gurjão era só orgulho e emoção com a dedicação ao filho Rodrigo, de 25 anos. O jovem confeccionou um manto para sua imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que tinha muito significado. A ideia foi surgindo aos poucos, mas cada detalhe era importante. Às 6h05, com o céu ainda já claro, Dom Alberto Taveira, arcebispo metropolitano de Belém, deu início à missa campal. Em sua mensagem, o sacerdote enfatizou sobre o fortalecimento dos laços familiares, assim como foi a morada da Sagrada Família. E encerrou desejando as boas-vindas a cada devoto presente na capital. Desejando respeito, amor, honra e valorização da vida humana. A saída da procissão aconteceu 30 minutos de atraso do horário estipulado pela diretoria da festa, por volta de 7h30, para sair 7h. Às 7h45, a primeira grande homenagem acontecia ali no trecho do Vero Peso. Os peixeiros do mercado, meus amigos, aí eu estive aí, tradição que já acontece há 50 anos. Eram fumaças coloridas, chuva de papel picado, na homenagem. A passagem pela Avenida Boulevard Castilho França, a multidão seguia caminhando, silenciosa, outrora, outros com cânticos. E assim foi até o atrelamento da Berlinda Corda e o Ciro em geral. Eu aqui quero fazer também, neste um minuto que me resta, meu caro Igor, mais uma vez chamar a atenção para o espocar de fogos de alto poder, de barulho. No Ciro eu não vi isso. Eu quero parabenizar os peixeiros, sindicato dos arrumadores. Mas teve uma empresa ali na Presidente Vargas, eu não consegui identificar. Mas eu fiquei doido para identificar que eu ia dar um nome. Vocês extrapolaram na homenagem. Tem outros meios. Se espelhe nos arrumadores, nos peixeiros. E também na procissão de Ananindeua, eu vi várias empresas com mais de 10, 15 minutos de espocar de fogo. Tem uma lei estadual, senhoras e senhores ouvintes, que proíbe o espocar de fogo, aquele foguete de rabo. Aquilo prejudica idosos, autistas, animais. E eu sou um eterno defensor de que nós tenhamos outro tipo de homenagem. E se vocês dessas empresas querem uma consultoria, é só me ligar. O que eu vi lá fora, o que eu vi em Fátima, o que eu vi em Aparecida, o que eu vi em outras grandes procissões, eu vou passar para vocês para tipo de homenagem. E nós podemos fazer realmente tudo. Eu não quero proibir a homenagem. Longe disso. Eu só quero que seja respeitada a lei. E tem outras formas de se homenagear com carinho à padroeira dos paraenses. 8:02, meu caro Igor José, nós vamos ao intervalo comercial e voltamos já. Vai nos abençoar, bondosa. Clube da Manhã. Você em dia com a notícia. Clube da Manhã volta já. Rádio Clube! Em oferta na PMZ, outubro chegou com preços especiais em peças e pneus que você já conhece e confia. Por você buscamos sempre oferecer o melhor com qualidade e confiança. Nossos especialistas estão prontos para ajudar você a escolher tudo para o seu carro. Confira nossas ofertas. Pneu Aro 14, R$278,60. Óleo 5W30, R$24. Filtro de combustível, R$10,80. Bateria 60 amperes, R$217,80. Radiador de resfriamento, R$231. Kit motor 1 cilindro, R$463,30. Semi-eixo homocinético, R$401,60. Não fique sem. Na PMZ tem Sírio Portugal. Pano de Copa Sírio 9,95. Leite condensado Piracanjuba 270 gramas 3,98. Painel Sírio 1,22,90. Sírio Portugal. A educação de Belém despenca no IDEB. Escolas precárias desabam. Só Éder Mauro para mudar isso. Vamos reformar e requalificar as unidades escolares. E algumas unidades com vulnerabilidade social e péssima avaliação no IDEB, vamos implantar escolas cívico-militares. A vice-doutora Tatiane fala sobre a escola cívico-militar. Com direção e administração por militares da reserva, desenvolvendo disciplina, patriotismo e atividades extracurriculares. Grupo RBA na Pré-COP 30. Fique por dentro do que realmente importa. Acesse nossa área exclusiva no DOL e acompanhe todas as novidades que antecipam a COP 30. Conteúdos exclusivos, reportagens especiais e tudo o que acontece nos bastidores do evento em um só lugar. Grupo RBA na Pré-COP 30. Notícias que importam. Informação que transforma. Oferecimento Banco da Amazônia, desenvolvendo a Amazônia e a sua gente. Hidro, indústrias que fazem a diferença. Apoio Guamá Tratamento de Resíduos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Sistema OCB Cooperativismo, um jeito diferente de fazer negócio. Descubra como as tecnologias sustentáveis estão transformando o mundo. reduzindo impactos ambientais, economizando recursos e diminuindo o consumo energético, essas inovações estão moldando um futuro mais verde e promissor. Leia até 3 de novembro, aos domingos, no seu Diário do Pará. Baixe agora mesmo o app na loja de aplicativos do seu celular ou acesse diariodopará.com.br. Não perca! Realização Diário do Pará. Oferecimento Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Te junta e vem. Igor 15 é o melhor para Belém. Em Belém, muitas famílias vivem em moradias precárias. Estão sujeitas a alagamentos constantes. Nós vamos mudar isso. Vamos criar o programa Morar Bem, para garantir moradia digna para quem mais precisa. O programa vai facilitar o acesso ao Minha Casa Minha Vida, numa parceria com o Ministério das Cidades. O programa também vai garantir regularização de imóveis e a organização dos endereços, dando segurança jurídica a todos os moradores. Obrigação, Levanta Belém, MDB, ESD, Progressistas, União Brasil, ESDB, Cidadania, PRD, SDB, PDB. Telepan, a mais completa do estado. Telepan, a distribuidora mais completa do estado. Tudo pra sorveteria, a Telepan tem. Tudo pra cafeteria também. E pra padaria, aí é que tem mesmo. Chame agora, 988-83-1187. A distribuidora, a mais completa do estado. As farmácias Pague Menos estão com você para demonstrar sua fé de um jeito especial. A cada R$100 em compras nas lojas físicas, exceto medicamentos, você ganha um kit exclusivo do Círio, em homenagem à Nossa Senhora. Com camisa, cartaz e fitilho. Uma lindeza. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Passe na Pague Menos mais próxima e garanta já seu kit. Pague Menos e você, juntos na fé, unidos pela saúde. Em peças, componentes, acessórios das melhores marcas. Jacaré Autopeças, para automóveis nacionais e importados. E o menor preço, é só comparar. Fera em preço baixo, Jacaré Autopeças. Jacaré Autopeças, Doutor Freitas, Mário Covas, José Bonifácio e agora na Augusto Montenegro. Jacaré Autopeças. Rádio Clube do Pará FM, PRC5 Limitada, frequência 106.9 MHz, emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. No estado, e nós estamos com você até as 9 horas, excepcionalmente hoje, substituindo o companheiro Nonato Cavalcante, que voltará amanhã ao comando do seu Clube da Manhã. Muito bem. É uma notícia aqui. Morreu aquele comediante, né? No sábado. É o nome dele? Lembra? Comediante que morreu no sábado? Era. Contava piada na televisão. Era conhecidíssimo, tá certo? Me falhou agora. Por exemplo, o Zacarias não mandou mais queijo lá do Marajó. E eu não. Dizemos o seguinte, que o cara quando come muito queijo se esquece. Não, aqui é falta de queijo, tá certo? É falta de queijo. Então, além dele, enquanto a gente vê aqui o nome do elemento que morreu no sábado, uma das mentes mais criativas do país, o publicitário e escritor paulista Washington Oliveto, morreu neste domingo aos 73 anos. O publicitário estava há quase 5 meses internado no Hospital Copstar, na verdade, no Rio de Janeiro, devido a complicações pulmonares. O Hospital Copstar lamenta a morte do paciente na tarde deste domingo e se solidariza com a família, tá certo? Ari Toledo. Já vou falar sobre ele. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes. Ícone da publicidade mundial, Oliveto criou uma série de propagandas emblemáticas, obras que o tornaram um dos publicitários mais premiados de todos os tempos. Campanhas que deram o que falar, que marcaram o imaginário popular. Por décadas foram desenhadas por Oliveto como um dos famosos comerciais da Bombril e as marcas da companhia, incluindo Amaciante e tudo mais e tal. Estrelados pelo ator Carlos Moreno, o garoto, fazia aquele negócio da palha de aço lá. Ao todo, Oliveto conquistou mais de 50 leões no Festival de Publicidade de Cannes. que não dava um pulão azul aqui, rapaz? Um dos principais e mais importantes marketing mundial. E está presente no Hall da Fama em Nova York. Tá certo? Ah, rapaz, e também morreu. É o Ari Toledo. O Ari Toledo. Comediante bom. Cara de uma sacada fantástica, tá certo? Também se foi o nosso Ari Toledo. Às 8h10, olha, uma linhagem do vírus SARS-CoV-2 que vem se espalhando pelo mundo foi detectada no Brasil. Atenção! Chamada de XS-Check, pertencente à variante... Rapaz, esse cara dá cada nome. Para a variante Omicron, ela foi identificada no Rio de Janeiro, em São Paulo e Santa Catarina. O primeiro achado foi realizado pelo Instituto Oswaldo Cruz em amostras referentes a dois pacientes residentes na capital fluminense, diagnosticados com Covid-19 em setembro. A identificação foi realizada pelos laboratórios do vírus respiratórios enzatemáticos, enterovírus e emergenciais vírus que atuam como referência para a SARS-CoV-2 junto ao Ministério da Saúde e à Organização Mundial de Saúde. O Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde do Rio de Janeiro foram rapidamente informados sobre o achado. As sequências genéticas decodificadas foram depositadas na plataforma online nos dias 26 de setembro e 7 de outubro. Tá certo? Muito bem. Então, depois da sequência do Rio de Janeiro, também foram depositados outros grupos de pesquisadores e a cheque foi classificada no dia 24 de setembro como uma variante sob monitoramento. Então, muito cuidado nessa hora, tá certo? Você que não... Principalmente aqueles que não se vacinaram e tudo mais e tal. A tal da variante tá aí pegando aí todo mundo de jeito. Às 8 horas e 11 minutos, vamos falar de futebol, meu caro Igor José. Clube da Manhã. Sem clube, não há futebol. Vamos falar com o chefe de esporte, meu colega Guilherme Guerreiro. Bom dia, Guerreiro. Bom dia.